for me and you. Você quer ter ótica boa nova, cidade alegria. Com

angels, an angel sent to guide me. The searching will be over, the calm will not be gentle. In a carriage, on the fast train of the last train to transcend. Back with a heavyweight jam.

Lucas Miracle, encerrando o primeiro bloco da edição do Flash House de hoje. Também tivemos aí Information Society, Think, The KLF, Last Train to Trans Central. Também tivemos Michael Jackson, Thriller. Começamos o primeiro bloco do Flash House de hoje com Andrew 6G, O'Carroll. Espero que vocês tenham gostado da primeiro bloco, né, da edição do Flash House de hoje. E o segundo bloco eu posso garantir que tá maneiraço também. Não saia daí. Você está ouvindo Flash House. 6:35. Kingston Rádio Serviço. Várias profissões se dedicam a salvar vidas, mas você não precisa seguir uma delas para se tornar o herói de alguém. Dando sangue, você doa vida também. Se você tem entre 18 e 60 anos e pesa mais de 50 quilos, procure um hemocentro. O Brasil necessita de 5.500 bolsas de sangue por dia. Uma hora da sua vida pode significar a vida inteira de alguém. A Rio Sul Rádio toca as melhores músicas do mundo. Confira. Espanha. Basta só falar. Tem que tocar. Rio Sul Rádio. Voltamos a apresentar Flash House. Everything but the girl.

Sul Rádio. We sang a song from the 70s. You talked to me like a melody. And we were dreamers chasing the sky. I just wanna throw back when I used to know that you and I were co-stars. Oh my, my, my. I just wanna go back to the magic moment.